Ser engraçado, ser engraçado, engraçado, engraçado. Aí, você conseguiu. Tem que entrar no mindset, porra, não é natural. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, aqui comigo Caio Corraine. Primeiro programa do ano, Caio Corraine! A gente voltou, cara. Quer dizer, a gente é o único programa que a temporada começa no episódio 5. Mas é isso. né? A gente postou umas coletâneas de conteúdo inédito, postou coletâneas de conteúdo das temporadas anteriores e agora conteúdo inédito. Aí. Novas histórias, nova temporada, um monte de novidade, novos formatos. 2019 chegou dando voadora. É isso. E nesse episódio, a gente vai falar de histórias de trabalho. Eu, Caio, o Rafael não tá com a gente aqui na abertura, mas ele tá com a gente no episódio. Tem uma história aí que tem os nomes da turma da Embonha, que eu acabei de descobrir do que se trata. E o maior empreendedor do mundo, né? É uma mini cidade de empreendimento. Tem uma história, Not Safe for Work, no final, então a gente já fica alerta aí. É uma história de trabalho, mas ela foi para um outro lado, né? Exato, é. Só escute ela depois que você bateu o cartão. Você tem uma história de trabalho, Caio? Que eu consigo pensar, só teve um dia que eu fui pago para tomar tiro de paintball do meu ex-chefe. Mas tirando isso... Ele pagou mesmo, assim, tipo, ó, você vai lá, mas você tem que tomar tiro? Não, né, o meu salário era o meu pagamento. mas era tipo, era um jogo de paintball da galera ou o cara, tipo... Não, era um quadro em vídeo que a gente fez pro Arena. Ah, entendi. E aí eu tomei muito tiro de paintball, não acertei nenhum e eu saí muito dolorido e putaço, cara. Cara, teve uma vez no meu primeiro emprego, assim, de verdade, sabe, com expediente e tal, que era num banco, o cara que era o meu chefe ficou preso no banheiro. Puta merda. Foi uma história completamente The Office. E o cara não só ficou preso no banheiro, como ele tinha claustrofobia. Caraca, coitado. E aí a gente ouviu lá no fundo, assim, alguém gritando, sabe, socorro. E tipo, tá ouvindo alguma coisa estranha? A gente começou a procurar e a gente chegou na porta do cara e o cara tava preso lá, quebrou o trinco, não sei exatamente o que aconteceu. E aí, alguém falou assim, putz, tem que tirar o cara de lá, arromba a porta. E eu era a maior pessoa do grupo que tinha ali, né? Eu tinha, sei lá, 17 anos, mas eu já era maior do que todo mundo. E aí, alguém falou assim, Guga, vai lá, arromba você. E eu fiquei, sério? Porque é muito legal poder fazer isso, né? Sim. E quando é na sua casa, você não faz, você não arromba a porta e paga a conta depois, né? Exato. Aí, cara, eu tomei distância, vim dando uma voadora na porta, sabe? Aham. Eu até pensei assim, eu vou com o ombro, que vai ser mais fácil. Falei, não, cara, eu vou fazer isso com estilo. Eu vim dando uma voadora na porta e deu certo. Eu só falei pra ele assim, ó, tipo, vai lá pra parede, lá pro fundo, pra porta não acertar você. Aí ele foi, e aí eu tomei distância, vim e dei uma voadora na porta e a porta abriu com tudo, assim, e quebrou os azulejos da parede do outro lado. Caraca! Foi muito legal, cara. Ainda bem que não foi aquela situação, né? Que você faz uma pose, você vem correndo, dá uma voadora na porta e nada acontece, você só machuca a perna. Você, tipo... Pois é, tinha tudo pra isso ter acontecido, né? Sim. Depois é que eu fui pensar, putz, podia ter sido horrível, mas não, deu certo. Porque a verdade é que o trinco não era muito forte, nem nada assim. É, a porta de banheiro geralmente não é muito reforçada. É, era um trinco simplinho, assim, sabe? Então, qualquer pressão que você fez ali, abriu. Eu não precisava ter feito esse show todo pra abrir, entendeu? E eu não fui penalizado por isso. Foi um dia muito legal. Obviamente, né? Porque você salvou o seu chefe. Ainda salvei o meu chefe. Coitado do cara. E aí ele ficou, tipo, rindo, assim, com vergonha, sabe? Pô, coitado. Coitado, gente. Deve ser muito desesperador. Pois é, mas a gente tem mais histórias de trabalho como essa no episódio de hoje. E sabe onde tem mais histórias de trabalho minhas, suas e do Rafael, Caio Corraine? Onde, Guga? No grupo secreto do GugaCast, eu sei que você sabia, mas obrigado por me perguntar onde. No grupo secreto do GugaCast, essa semana, a gente tá falando especificamente sobre histórias de trabalho minhas, do Caio, do Rafael. Tem muitas histórias legais lá, tão legais quanto essas aqui, que a gente tá contando e a gente lá dando a cara pra bater, né? Sim. Além disso, no grupo secreto tem programas exclusivos, tem o acesso prioritário ao aplicativo que a gente tá lançando, né? Ele vai sair aí agora no mês que vem e tal, mas quem tiver lá no grupo vai essa primeira. A gente tá fazendo lives agora também, Caio Corraine. Sim. Então, é só você assinar com o PicPay. O PicPay, que é o WhatsApp. Agora ele é o WhatsApp. O WhatsApp. Até o WhatsApp reclamar da gente. O PicPay é o WhatsApp dos meios de pagamento, porque ele resolve tudo muito rápido, cara. Você digita ali e fala que todo mundo resolveu, não tem mais aquela complicação toda, entendeu? É dessa ideia. Então baixa o PicPay, acessa picpay.me/gugacast, assina o plano de 15 pratas, acessa o nosso conteúdo exclusivo e você pode receber até 10 pratas de volta. Muito que bom! picpay.me/gugacast. Caio, próximos episódios, que histórias a gente precisa? Guga, nós precisamos de histórias de carnaval. Afinal de contas, o ano só começa de verdade depois dele. Aham. E lembrando sempre que programa de carnaval tá tudo liberado. Tá liberado. Alalaô, alalaô, alalaô. Vamos lá, hein, gente. E também histórias sobre negócios, né? Bons negócios que você fez, conseguiu uma promoção, calote que você tomou. Tudo envolvendo qualquer tipo de negócio, história de empreendedorismo. Tudo isso tá valendo. É, não precisa ser uma história de bons negócios. Precisa ser boas histórias de negócio. O negócio pode ter sido ruim. Exatamente. Então, Caio, vamos pro jogo depois desse recado rapidinho aqui. Recadinho! Se você tá ouvindo esse episódio na época do lançamento dele, eu quero te convidar para ir me ver lá na Campus Party 2019. Eu vou estar lá no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, falando sobre podcasts com o pessoal do Jovem Nerd no palco Startups. Esse palco fica na área Open Campus, que é a área aberta da Campus Party, com entrada gratuita, aonde todo mundo pode ir. E tá cheio de atração lá também, tem simuladores, drones, estande de patrocinadores, tem a praça de alimentação, é aberto, gratuito, só chega lá. De novo, é numa quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019, às 19 horas, lá no Expo Center Norte, em São Paulo. Espero você lá, beleza? Ah, se você tá no futuro e a data já passou, aí não tem nada do que a gente possa fazer, a não ser que você esteja muito no futuro e a máquina do tempo já tenha sido inventada. Nesse caso, aí você pode vir também e aí eu peço pra você me trazer o almanaque de esportes e me procurar lá, beleza? Espero vocês lá na Campus Party 2019. Sete cliques para as estrelas. Caio, eu quero abrir essa temporada com o jogo preferido da galera, que é os 7 cliques para as estrelas. Aê! E eu trouxe um desafio pra você aqui. Na semana passada, a gente colocou o maravilhoso jogo Vando ou Não Vando. Sim. E ele me inspirou a trazer esse jogo aqui pra você, esse desafio aqui pra você, que é ir do verbete da Wikipedia um peixe chamado Vanda. Aham. Até o Vando. Ai, que inferno. Você já viu esse filme, Peixe Chamado Wanda? Não, eu também não. As pessoas falam tão bem, assim, parece tão chato. A única coisa próxima que eu conheço é o podcast, né? O Milkshake Chamado Wanda. Verdade. Que é maravilhoso. Ok, vamos ver aqui. Em Londres, 4 pessoas muito diferentes se unem para cometer assalto à mão armada. E, em seguida, a tentativa de realizar outro saque em joias. Ok. Nossa, eu achei que ia ser, sei lá, um drama familiar, que, sei lá, só um peixe gostava das pessoas, da família, e quando o pai da família morre, aí as pessoas ficam brigando pra ver quem que fica com o peixe. Eu também realmente achei que tinha a ver com peixe. Ai, caraca. Bom, mas e aí? A gente tem que chegar no Vando, cara. Ó, o verbete é curtinho, vamos só ver todos os links que tem aqui, ó. Anglo-americano, 88, comédia de assalto, seria legal, hein? Comédia de assalto. Rotten Tomatoes. O Vando já foi ator, cara? Assim, pra muitas mulheres eu acho que sim, mas oficialmente... Não. Aquele é o verdadeiro Vando, não é um ator. É verdade, é verdade, é verdade. O Vando pagando conta na padaria não é o Vando de verdade. Nós temos aqui várias indicações de melhor ator, melhor roteiro, piriri, pororó. E o link dos atores, né, do filme, que é o John Cleese, a Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin. Cara. E só. Cara, tem uma coisa. Tem uma coisa nesse mundo que o Vando gostava. Uma única coisa. Ah. Só uma coisa fazia ele realmente se mover. Que era mulher. Que era mulher. E dos links de toda essa página, só tem uma mulher. Se ele tivesse aqui, era nesse que ele já tava clicando. A gente já tava pra trás. Ele não tinha nem parado. Aqui, cara, tô clicando aqui na mulher, vamos lá. Ok, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Ei, mulherão. Gosto muito dela. Você foi ver o filme, o último? O último ainda Halloween? Não, ainda não, porque eu tenho medinho de filme de terror, mas eu quero muito ver. Pô, é muito legal, pode ver. Só que assim, eu tinha ido ver o Halloween Age 20, que estreou há 20 anos atrás. Caraca. Eu fui ver esse filme no cinema, que era tipo, já era tipo um revival, né? Era o Halloween 20 anos depois. E esse que saiu agora foi o Halloween tipo 40 anos depois. Caraca, gente. 20 anos depois do Age 20. E é como se o Age 20 não tivesse acontecido. Eles simplesmente ignoram, porque... Posso dar um spoiler? Posso, né? Um filme de 20 anos atrás? Ah, de 20 sim. No Halloween Age 20, ela mata o Michael Myers. Ah. E nesse filme ele simplesmente tá lá ainda, porque é isso, ele é imortal. Que foda-se. É tipo o Sandy Jr. Caraca, velho, o primeiro Halloween é o primeiro filme dela. Uau. Vamos clicar em Halloween. Cara, que loucura. Não, não. Você acha que o Vando tem a ver com Halloween? Não. Pensa assim, teria que ser o filme que ele levaria alguém pra assistir, e depois jantar, e depois amar na relva. Olha, ela fez Freaky Friday, que em português de Portugal é um dia de doidos. Um dia de doidos. E o que o Vando mais gosta de fazer é sexo como louco. Eu tava indo em True Lies, porque True Lies, tipo, mentiras verdadeiras, parece muito o nome de uma música. E True Lies é um filme massa. É, um puto filme, e parece muito o nome de uma música. Poderia ser uma música do Vando, né? Eu quero falar no seu ouvido mentiras verdadeiras. Já pensou? Aham. Mas o seu raciocínio de Freak Friday foi tão bom, foi tão original e verdadeiro que eu acho que devia ir lá. Então vamos lá, vai. Terceiro clique, Freak Friday. Cara, Lindsay Lohan, é nela que ele ia clicar. Não, não, calma, vamos lá. Calma. A gente tá ficando só em coisas americanas e a gente precisa vir pro Brasil em algum momento. Porque por mais que o nosso coração diga, o Vando não é tão internacional assim. Cara, eu quero encerrar esse jogo aqui agora. Ah. Como você pode falar uma coisa dessas, cara, do Vando? Sabe por que o Vando é internacional? Porque não existe um equivalente de outra nacionalidade do Vando. Então o único Vando do mundo é o Vando. É verdade. Tem Whitesnake, mas não é a mesma coisa. É verdade. Será que tem algum país do mundo em que o Vando fizesse um show, eles iam tacar outra coisa que não calcinha nele? De onde você tirou essa pergunta, Caio? Como assim, tipo, existe outro país que o costume é usar outra coisa que não calcinha, é isso? Exato. Sei, cara, eu acho que calcinha é uma coisa bem universal, né? E se o Vando pegasse uma máquina do tempo, voltasse pra França Imperial, será que ele ia ficar feliz de receber carçolas? Ou anáguas. Anáguas, que coisa horrorosa. Eu quero fazer um filme agora, Vando Viajante do Tempo. Em que ele vai para diversas épocas da humanidade só conquistando mulheres. Você não precisa fazer um filme, escreve fanfic, publica na Amazon. Porra, eu sou o autor do próximo 50 Tons de Cinza, então. Uhum, 50 Tons de Vando. vamos aí, vai, cara. Então, okay, os links. Comédia, Walt Disney Pictures, 2003, Lindsay Lohan já falou, mesmo nome. Nossa. Tem alguém que também se chama Vando? Um monte de gente se chama Vando. Ah, não, mas quando fala mesmo nome, ele vai pro outro filme Freaky Friday, é isso? Não. Sim, sim, pro de 76, porque o Freaky Friday atual, ele é, né, remake. Eu achei que tinha um verbete na Wikipedia chamado mesmo nome. Mesmo nome. E tinha várias coisas com o mesmo nome. Isso. Adolescente, psicóloga viúva. Cara, viúva é o target do Vando. É. Estudante, restaurante chinês, sexta-feira. O Vando certamente gosta de sexta-feira. Sim, que é o dia mais safado da semana. O dia mais safado da semana. Oh, tem a dublagem do Brasil. Cara, você tinha visto essa bandeirinha do Brasil aqui? Por isso você falou aquilo? Não. Tem a dublagem do Brasil aqui, ó. Tem aqui, ó. Dr. Tess Coleman. Jamie Lee Curtis. Dublagem Sheila Dorfman. Cara, tem o Guilherme Briggs. Porra, não. Clica nele. Guilherme... Tem já cliquei. Já cliquei. Foda-se. Enquanto que a gente tá... Foi terceira. Ok. Como é que a gente chega no Vando a partir do Guilherme Briggs? Primeiro vamos procurar se não tem aqui, né? Vando. Vando. Não, não tem. Deixa eu ver. Amar na relva. Não, também não tem. É relva. Se tiver relva... Não, não tem. Meu iaia, meu ioiô. Não. Yo-yo, não tem. Calcinha. Não, também não tem. Pelo menos a gente tá vendo esse sorriso contagiante do Briggs. Ator, dublador, diretor de dublagem, locutor, tradutor. Caramba, o Briggs faz muita coisa, cara. Faz, né? Desenhista, youtuber, blogueiro brasileiro. Cara, o Guilherme Briggs é o cara mais nice guy ever, de todos os tempos. Ele tem cara mesmo. Quando você fala com ele, você fica até se sentindo mal, assim, de... Ele tá sendo tão legal com você e você não consegue ser no mesmo nível com ele. Ah lá, tem jovem nerd aqui. Será que o Vando já participou do Nerdcast? Infelizmente não, cara. Infelizmente esse sonho nunca vai se realizar. É. Tá, de acordo com a página do Briggs, né, que ele já trabalhou um monte de coisa em um monte de lugar e tarará, tarará. Uhum. Caramba, cara, é muito grande a página do Briggs. Vamos pensar de maneira sóbria agora. O Jornada Vando já fez... nas Estrelas 4, uma volta pra casa. É, isso é um pensamento sóbrio. O Vando já fez trilha pra algum filme? Não que eu saiba. Pra algum desenho também acho que é bem difícil. Tem uns clipes do Fantástico aí, ele com lágrimas escorrendo, sabe? Cantando, puta, pode crer, né? Cantando numa janela, assim. Sim, verdade. Tipo, o Vando tava direto na televisão. Vamos ver aqui qual canal que tem. Deixa eu ver. SBT. Tá, tem SBT. Globo. Ok, tem Globo. No SBT a gente pode achar o Miele. E certamente a gente vai chegar no... no Vando. Chega no Miele, passa por Tutti Frutti. Chega no Miele e aí, o Vando vai estar ali em algum lugar, cara. Na foto do Miele tá o Vando atrás, assim. Quando você finalmente morrer e for para o paraíso, chegando lá, pergunta pelo Miele que você chega no Vando. Eles vão estar na mesma mesa, né, fumando um charuto. Tocando um violão, tomando um Skol. Tá, a gente tem Globo, tem SBT, Globo, SBT, Manchete não tem, Record não tem. Cara, a gente tem que tentar chegar em Globo, Fantástico, clipes do Fantástico. Tá, vamos Rede Globo então. Pô, tinha... Agora já puta, foi. Peraí. Tinha som livre, hein? Puta merda, era isso que eu ia falar. Agora já foi. Ah, não acredito. Não, deixa acontecer. Agora já foi. Já foi. Você não pode voltar. A gente só clica pra frente e clica pra trás. Ah. Eu vi que tinha um som livre do lado da Rede Globo, né? Puta que eu pariu. Se virar a gravadora dele. Ah, mano, com certeza deve ter uma coletânea da som livre do Vando. Mas o Vando tem mais cara, assim, de ser da Continental? Ou da RGE? Nossa, que tristeza, gente. Ok, vamos lá. Rede Globo. Quando a gente chegar no verbete do Vando, a gente descobre qual era a gravadora dele e vê se isso poderia ter sido um atalho. Mas é o que eu falei, cara. O que importa é o caminho. Se fosse um atalho, eu ia acabar agora. Que graça ia ter. É verdade. O que importa é a jornada, não o destino. Telenovelas, Grupo Globo. Se valesse pra pesquisar no Google, eu ia... Da próxima vez, eu vou fazer uma pesquisa prévia. Se valesse pesquisar no Google, eu ia procurar se ele já não fez uma trilha pra novela, porque certamente ele fez. Sim. Só que eu não vou lembrar. Caio, eu acho o seguinte, a gente tem que procurar Fantástico. Ó, tem um Fantástico aqui. Ou a gente pode ir em Faustão. Por que Faustão? Faustão é melhor, cara, porque certamente ele já esteve lá. Cara, não tem Faustão na página da Globo. Cara, como que não tem Faustão na página da Globo? Acho que eu acho que hoje em dia é o apresentador mais importante da porra do canal. Ele é tipo o Silvio Santos da Globo. E ele não aparece na página da Globo. Que absurdo, mano. E a gente tá em Rede Globo, não é Grupo Globo. É. Ele deve estar, então, sei lá, naquelas listas dos programas, né? É, vê se acha aí. Lista de programas. Tá aqui, ó. Lista de séries da televisão da Rede Globo. Lista de minisséries da Rede Globo. Lista de programas especiais da Rede Globo. Lista de emissoras da Rede Globo. Estúdios Herbert Richards. Cara, você sabia que o estúdio Herbert Richards é da Globo? Olha lá. Eu não sabia disso, não. Atlântida Cinematográfica, Memória Globo Televisão... Não. Acho que lista de séries, porque minisséries não é, e programas especiais eu acho que também, o Faustão não é um programa especial, acho que programa especial é tipo programa de final de ano. Tipo Roberto Carlos, né? É, esse tipo de coisa. Mas não é série também, cara? É que não tem nenhum aqui lista de programa. Eu não sei, cara, eu fico entre clicar no Fantástico, mas é que eu acho que se a gente for pro Fantástico, será que tem uma lista de clipes do Fantástico? Que eu duvido. Não, vamos no lista de séries, porque a chance de dar errado é muito grande, e quando dá errado é porque deu certo. Exatamente. Então vamos nele. Ok. Lista de séries, tem um monte de décadas. Nossa senhora, tem coisa demais aqui. Caso especial, Linguinha versus Mr. Yes, Shazam, Xerife. Cara, que maluquice isso. Vamos ver se tem Faustão. Delegacia de Mulheres. Não tem Faustão. Putz. O Bem Amado. Malu Mulher, hein? Malu Mulher é a cara do Vando, hein? É a cara do Vando. Mas é 79, o Vando é depois disso. Armação Ilimitada. Tem Sai de Baixo. O Vando não participou no Sai de Baixo? Não. Eu acho que o Vando participou no Sai de Baixo. Eu lembro disso. Nossa, Guga. Sério? Mas no Sai de Baixo tem a Marisa Hort, que era a Magda, e ela já foi capa da Playboy. Não me pergunte como eu sei dessa informação. Só... jogando isso no ar aqui. Eu ia falar pra gente clicar em Sandy Júnior, porque ia ser engraçado. Mas agora o seu raciocínio foi realmente é o caminho que ele seguiria. Quem aqui posou pra Playboy? Vamos ver aqui. Exatamente. Dessa lista aqui, a primeira que me vem em mente é a Marisa Hort. Ele entra no link do Wikipedia e fala: aonde eu consigo ver mulher só de calcinha? ok, vamos lá. Sai de baixo. Foi triste porque você desperdiçou essa página, porque ia ter muitas boas piadas. Quer ver, ó, tem Os Caras de Pau, Sandy Júnior, que eu já falei, Tapas e Beijos. Mas você acabou com isso. Vamos lá, no Sai de Baixo. Sai de baixo. E aí, direto, já tem aqui... Ok, antes da gente clicar na Marisa, vamos ver se o Vando já participou. Participou, não. Cara. Eu lembro de... Bom, talvez não tenha sido o Vando. Ah, eu lembro. Eu puta que pariu. Eu sei o que você confundiu. Tem um episódio do Sai de Baixo que o Tom Cavalcante imita a porra do Vando. Ah. E canta uma música dele. Ele imita o Vando, assim, tipo, ele põe um terno branco. Sim, exatamente. Ah, pode ser. É, pode ser. Mas eu lembro dessa ideia de ter o Vando no Sai de Baixo. Na época que o Sai de Baixo era um mega sucesso. Sim, era muito grande. De qualquer forma, tem aqui guardadinho a Marisa Hort. É, eu já procurei Vando, não tem. Pera aí, vamos ver as outras coisas? Helva? Não. Iaiá, ioiô? Não. Calcinha? Não. Calcinha. Não também. Luz, raio, estrela e luar. Luz tem dois. Raio, nenhum. Estrela tem um. E luar, não tem nenhum. Cheiro de amor, nenhum. É assim que o Vando decide se ele vai ficar num lugar ou não. Ele entra no site e já vai buscando as palavras-chave. Não tem nenhuma, eu vou embora. Exatamente. Cara, vai na Marisa Hort aí, porque é aqui. Vamos na Marisa Hort. Marisa Hort. Já vamos procurar Vando. Não. Não. Elva. Cara, se tivesse Vanda na Marisa Hort, teria sido tão sensacional. Teria sido igual aquela vez que a gente achou o Nicolas Cage, em 4 cliques. Sim. Foi a melhor vez. Olha, eu acho que a gente devia seguir o coração Vanda. É, a ideia de o que o Vanda faria, ele iria direto nessa frase aqui, ó. Marisa Hort posou nua para Playboy. Exatamente. A capa da edição dizia: Marisa Hort, a Magda de Sai de Baixo. Vamos clicar aqui em Playboy. É isso? Playboy. Sim. Eita, mas já vem a feiticeira na cara, Kelly Key. Já vem a feiticeira na capa. Cara, é impressionante. É que não faz muito tempo, então a gente não percebe o quanto é absurdo, cara, existir a feiticeira. Existir não. Esse personagem. E o personagem da tiazinha? E a tiazinha, sim, as duas. O fato disso existir, o cara tem um programa de auditório. Ele fala assim: já sei, eu vou ter duas atrações fixas aqui. Uma mulher vestida de, sei lá, uma dançarina pelada, que usa um véu na cara. E a outra vestida de dominatrix. E o que elas fazem? Nada. Elas entram aqui, dão uma desfilada, tocam uma música e elas vão embora. E, cara, deu certo. Sim. Tá tão normal, né? Isso foi tão devagar assim na nossa vida que ninguém olha o absurdo dessa história. Eu tô vendo aqui as revistas mais vendidas da história da Playboy. Dona Marisa Hort está aqui. É mesmo? Sim, sétimo lugar. Magda sai de baixo. Quem é a primeira? É a feiticeira. Ah, por isso que ela tá no destaque. Feiticeira, cara. Sim. Tanto ela quanto a tiazinha. Tiazinha é a segunda. Sim. E a tiazinha é a segunda e a oitava. E a feiticeira é a primeira e nono. Sim. Elas fizeram de novo, né? Adriane Galisteu, Kelly Key, Sheila Carvalho, Sheila Carvalho e Sheila Mello, Marisa Hort, tiazinha, feiticeira, Carla Pérez. São os top 10 da Playboy. Ok, a gente tá deturpando aqui, a gente tá saindo e a gente não procurou nem Vando. Deixa eu ver aqui, ó. Vando. Não tá. É porque a gente tá na Playboy, né? O Vando deve ter dado uma entrevista pra Playboy algum dia. Calcinha, não tem. Yaya, yayô, não tem. E se tem um lugar onde isso poderia estar, é aqui, né? Calcinha, relva, yaya, yayô, é aqui no verbete da Playboy. Sexta-feira, dia mais safado da semana. Não. Então, eu não tenho certeza, mas faria muito sentido se o Vando tivesse dado uma entrevista pra Playboy em algum momento na vida dele, lá pelos anos 80, 90. Com certeza. Então, deve ter algum lugar aqui que mostra as entrevistas da Playboy, porque isso era um lance, né? Sim. Ó, tá aqui, ó, um ponto forte da Playboy são as entrevistas. Muitas vezes bombásticas e reveladoras, elas são encontradas. Aí tem um monte de gente aqui, ó. Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fidel Castro. Caramba. Caralho. Depois eu vou voltar aqui, né, sobre isso. Angelina Jolie, Regina Duarte, Tony Ramos, Yasser Arafat, Chico Buarque, Ayrton Senna, Fernando Montenegro, Oscar Niemeyer, Pelé, Gisele Bündchen e Paulo Coelho. Mas não tem Vando. Eu acho um absurdo. Tinha que ter uma daquelas, sabe, listas de todas as entrevistas. Sim. Mas será que se a gente procurar por exemplo, sei lá, tipo, lista das capas, sei lá, não mostra, não tem, tipo, um a gente não consegue achar um catadão de informações do conteúdo das revistas. Do que tava na capa, né? Porque vinha escrito na capa. Sim, vinha. Clica aí, então, na lista das capas. Lista de capas. A gente já desencanou, porque né, a gente já passou do 7. É, esse agora é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse foi o oitavo, a gente tá indo pro nono. Lista de capas da revista Playboy. Vamos ver, Vando? Agora vai ter. Puta, Vanderleia! Ah. Chegou muito perto. Mas ó, tem aqui, ó. Tô vendo aqui George Foreman, Tony Bellotto, Ciro Gomes. Puta merda. Vamos procurar os caras que tem a ver com Vando. Vamos procurar, sei lá, Agnaldo Timóteo, Agnaldo. Não. Eu ia escrever Vando, eu escrevi Nando. Nando. Tem o Nando Reis aqui. Cara, o Nando Reis faz cover de Fogo e Paixão. Tá de sacanagem. Aham, uhum, ele toca Você é a Luz nos shows dele. Porra! Deixa eu achar aqui. Escrever Vando, escrevi Nando. Ele devia gravar um disco chamado Vando Reis. Exatamente. Só de covers do Vando. Clica aí, Nando Reis. Ok. Já foi tudo. Fogo e Paixão. Não. Vando. Ah! Tem que achar algum disco ao vivo dele. Se tiver achar o disco ao vivo, a gente acha a música. Porque ele toca, eu já vi ele tocando. Aqui, ó, álbuns ao vivo. Álbuns ao vivo... Bailão do Ruiva. Bailão do Ruiva, é isso. Foda-se, eu tô clicando. Bailão do Ruivão. Bailão do Ruivão. Tá aqui, ó, Fogo e Paixão. Ah, porra. Só que não tá linkado. Aqui, aqui, aqui. Achou? Tem Vando. Logo no começo. Vando, clica aí. Quanto foi? Ah, chegou. Foi 9, 10, 11, 12 cliques. 12 cliques pra chegar no Vando. Esse final foi incrível. Caraca. Qual que é a porra da gravadora do Vando agora? Foi muito bom isso, cara. Pensava que você escreveu o Nando. Nando Reis, Bailão do Ruivão, Vando. Cara, tá na primeira linha. Deixa eu voltar aqui no Nando Reis pra ver. Na segunda linha. MTV ao vivo, Bailão do Ruivão. É um álbum ao vivo da MTV Brasil que foi gravado em São Paulo, na casa dos shows Carioca Club, com os cantores Nando Reis, Vando... Ah, o Vando participa do disco, cara. Caralho! Guilherme Arantes e Zé Ramalho. É por isso que chama Bailão do Ruivão, porque é um showzaço. Fez a sua estreia na gravadora Arca, distribuída pela Polygram, gravadora Copacabana. Lógico. É, da próxima vez a gente só vai em gravadora Copacabana. É, como que a gente chega? De Jamie Lee Curtis pra Copacabana. Freaky Friday, Barry Manilow, Copacabana, gravadora Copacabana. Caraca. Nossa, já faz tanto tempo assim que o Vando morreu? 2012, cara. 6 anos sem o poeta. Um abraço pro Vando, que hoje mora no céu, literalmente. Então tá, Caio, parabéns por mais essa jornada. Vando em 12 cliques, um peixe chamado Vanda, até o poeta chamado Vando. Parabéns. Passando por Guilherme Briggs. E o Bailão do Ruivão. Marisa Hort. Primeira história... Posso ler? Manda bala, Guga. Tá bom. Lê aí. Essa história se chama O Sobrevivente. Olá... Nossa, que olá horrível foi esse. O que aconteceu? O que aconteceu? Olá! O Guga de 13 anos voltou à ativa. Agora sim. Olá. Olá, Rafa. Olá, Rafael, Guga, Caio e possível convidado. Olá. Olá. Peço que não divulguem meu nome por motivos de segurança política. Se possível... Ah, não, cara. Ah, não, cara. Eu sabia que isso um dia ia acontecer. É. Então, assim, a todos que estão nos ouvindo ao vivo, ao NSA, ao Kremlin, ao Serviço de Segurança Nacional, boa noite. Sim. Nós só estamos divulgando a história, não temos nada a ver com ela. Se possível, peço que substituam os nomes dos envolvidos por personagens de videogames. A gente vai fazer isso? Ele já substituiu na história, eu sugiro manter. Tá bom. Muito bem. Contar-lhes, ei, essa história que ocorreu... Ah, foi o Michel Temer que mandou. Contar-lhes, ei, essa história que ocorreu em 2008, quando eu estava finalizando o terceiro ano do ensino médio em conjunto com o curso técnico de manutenção em microinformática, vulgo montar a torre. Não, sacanagem. Sim. Eu fiz esse curso aí. Eu aprendi na raça. Rafael, segue uma lista de fatos que ocorreram em 2008. 2008 foi o ano que saiu o primeiro celular com Android. Olha só. Caramba. 2008 foi o ano em que a Taylor Swift lançou seu hit Love Story. Adoro essa música. 2008 também foram recuperadas as pinturas Retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso, e O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, roubadas do Museu de Arte de São Paulo. Eu me lembro. Ainda em 2008, as obras de Lazar Segal, de Cavalcante e Pablo Picasso foram roubadas da estação Pinacoteca em São Paulo. Meu Deus, cara. Né? Quem tá fazendo a segurança dessas obras? Vem fácil, vai fácil. A partir de abril de 2008, a elevação do preço do petróleo e de outras commodities fez com que a inflação se acelerasse e, por isso, o Copom decidiu aumentar a Selic em 0,5 ponto percentual. 2008 foi o ano em que as ginastas chinesas Ke Xin e Yang Yilin foram acusadas de competir com a idade falsa nos Jogos de Pequim. Olha, legal que rimou. Suspeitava-se que tivessem menos que os 16 anos mínimos. Caraca, eu lembro disso. É legal que ele mandou um monte de fatos de 2008 e a gente nem precisa... Rafael! Nossa senhora, socorro. O que mais aconteceu no ano de 2008? Em 2008, saiu o jogo de videogame Pimp My Ride para Wii. Que horrível. Senhora, Rafael. Para Wii ainda. Socorro. Ok. Nesse fatídico ano, eu havia acabado de conseguir um estágio na prefeitura de São Leopoldo. Peraí, de verdade, a gente não tem que trocar o município se tem problemas políticos? Ah, cara, se o Michel mandou, a gente vai falar. Ah, tá bom. Michel. Quer dizer, se nosso amigo anônimo mandou, a gente vai falar. Beleza. Mas vamos chamar ele de Michel. Ok, tá bom. Eu ganhava em torno de R$900, um salário muito bom para um estágio na época, e tinha uma carga horária invejável que ia das 9 às 15 horas. Meu trabalho consistia em fazer a manutenção dos computadores de toda a rede pública municipal, incluindo a prefeitura e outras secretarias, o que por vezes exigia que eu me deslocasse a diferentes locais para fazer o atendimento presencial. E ainda assim ele consegue fazer isso até às 15 horas, tá tudo pronto. É, né? A rotina era relativamente tranquila e eu gostava de trabalhar lá, pois aprendia muitas coisas todos os dias. Conheci locais da cidade que eu não sabia que existiam e fiz muitas amizades, algumas que duram até hoje. A vida parecia sorrir para esse jovem adolescente, cujas expectativas para uma vida adulta estavam ali, na virada de uma esquina ou na torção de um parafuso de gabinete. Que bonito. Poético. Durante minha passagem pela prefeitura, também aprendi muitos podres sobre os órgãos públicos e também sobre politicagem, manifestado nas figuras dos CCs, os famosos cargos de confiança. E é aqui que começa a história de fato. O chefe do departamento de TI, Kratos... Era uma figura peculiar. Caraca. É uma imagem legal. Ele não falava diretamente com os estagiários. Então todas as mensagens que queria passar para a equipe passavam por nossa coordenadora, Lara Croft, que então repassava okay. O recado para todos. Esse escritório devia ser muito maneiro, né, cara? Com o Kratos numa sala e a Lara Croft do lado de fora. Obedecendo o Kratos. Um detalhe, porém, é que a sala dele ficava ao lado do nosso laboratório, e ele é uma daquelas pessoas que fala gritando. O que transformava tudo em um telefone sem fio maluco, no qual nós já havíamos ouvido a conversa, mas por motivos hierárquicos, Lara Croft precisava nos repassar da mesma maneira. Ou então é tipo quando você é obrigado a ficar vendo a cutscene. Em uma certa feita, Kratos recebeu uma ligação... Parabéns pelo uso da expressão certa feita. Sim, parabéns. Kratos recebeu uma ligação da Secretaria de Saúde Municipal, que solicitou a ida de um técnico com urgência. O problema informado era que, abre aspas, eles não estavam conseguindo salvar alguns arquivos. Coisa simples, fecha aspas, clássico. Né? Informação passada para Lara Croft. Essa me informou que, abre aspas, a Secretaria de Saúde Municipal solicitou a ida de um técnico com urgência e o problema informado era que eles não estavam conseguindo salvar alguns arquivos. Coisa simples. Foi legal. Ela adicionou coisas à informação. Foi bom. Fecha aspas. Sim, a informação está duplicada para que vocês compreendam melhor como era a nossa comunicação no dia a dia. Tinha um seriado que passava sobre um departamento de TI, aí ele sempre atendia um telefone dizendo: alô, você já tentou ligar e desligar o seu computador? Sim, IT Crowd. Chamada recebida, logo já preparei meus materiais de apoio e fui até o local, que ficava a uns 20 minutos de caminhada. São Leopoldo, né? É, lugar maravilhoso. Coisa maravilhosa. São Leopoldo. E eu acho que o material que ele preparou era um porta-CDs com 20 CDs, sabe? Tinha o Windows com o crack do Windows. Sim, e aquela chavinha de fenda que abre todos os parafusos do computador. Sim. A Secretaria de Saúde ficava em um prédio comercial e o órgão se estendia por diversos andares, o que acabou me tomando uns bons 30 minutos até eu encontrar a pessoa que abriu o chamado, chamada Princesa Peach. É, tá muito legal essa história. Como eu era novo no estágio e não possuía nenhum tipo de identificação, as pessoas achavam estranho um moleque de 16 anos perguntando, chamado Michel, perguntando, foi aqui que solicitaram um técnico? O que acabou atrapalhando um pouco as minhas buscas. Na época, foi um pouco frustrante, mas hoje é até engraçado. Passada a pequena saga para encontrar a Princesa Peach, eu começo a perguntar sobre o defeito do computador, enquanto nos encaminhávamos em direção a ele. Até esse momento, eu não havia sequer encostado na máquina defeituosa. Princesa Peach então me diz, não estamos conseguindo fazer o backup. Isso acendeu algumas luzes de alerta na minha cabeça. Como o problema informado era de que não estavam conseguindo salvar um arquivo, imaginei inicialmente que poderia ser um erro no HD. O disco poderia estar cheio ou simplesmente incompetência do usuário, o que era muito comum. Com essa nova informação, eu comecei a considerar o que poderia ser algo relacionado à rede, visto que era muito comum os usuários armazenarem arquivos em um servidor, utilizando a rede para tal. Se esse fosse o caso, o potencial de problema poderia ir do mais baixo, um cabo solto ou quebrado, até o mais alto, algum problema no servidor, dependendo do diagnóstico final. Resolvi investigar mais a fundo enquanto caminhávamos ao computador. Ok. Você poderia esclarecer um pouco mais como vocês estão fazendo esse backup? Estão utilizando a rede? Nossa, eu já tô até vendo que pra onde que vai. Rede? Não. É o backup do nosso sistema. A gente usa um disquete mesmo. Puta merda, mano. Em 2008, né, cara? Já era muito obsoleto o disquete. Nem tem disquete mais. Você não consegue ir nas lojas americanas e comprar uma caixa de disquete. Eu sei onde vende disquete. Esses dias eu botei no meu Twitter. É naquela loja, assim, que vende mapa, né? E esquadro gigante, né? Era uma loja que vendia tudo pra casa, assim, fita isolante, chave de fenda, e aí vendia disquete, fita cassete e fita VHS. Que beleza. Eu sou a favor de a gente nunca atualizar as mídias. Se você gravou uma coisa em fita VHS, ela tem que ficar em VHS pro resto da vida. Esse é o certo. Tá bom. Por isso eu tô de acordo aqui com a Secretaria Municipal de São Leopoldo, que faz isso com as informações dela. E a Princesa Peach. Se antes havia acendido algumas luzes de alerta, agora havia um show pirotécnico de alerta pairando sobre meu crânio. Como assim um backup feito em disquete? Ela falou isso mesmo? Ao chegar no computador, me deparo com um gabinete branco-amarelado, a cor que denuncia que aquela máquina tem no mínimo a mesma idade que eu. Caraca. Na tela do monitor de tubo de 14 polegadas, igualmente amarelado pela implacável ação do tempo, me deparo com uma tela vinda diretamente dos anos 90. O sistema em DOS. Pra quem não sabe do que eu estou falando... Nossa! DOS! É legal a reação do Caio, né? Tipo, eu e o Rafael, a gente é normal. Ah, que legal, antigo, é, né? É, normal. Não, gente, pelo amor de Deus. Em DOS nem... Tá, mas não é um negócio assim que você nunca viu. Existe ainda. Não, mas em 2008, gente... Cara, vai no seu banco pra você ver se, não tem, se eles não usam DOS ainda. Em 2018, 19. Porra, XPzão já. Todo mundo já tá no XPzão e tá de boa. Não, cara, não. Porque tem um lance de... Meu Deus. Eu já perguntei uma vez e eles falaram assim que tem um lance de segurança. Que é melhor usar o tosco. Caralho, gente. Pra quem não sabe do que eu estou falando, se você já viu como é o software utilizado por gerentes de banco, olha aí que eu falei, ou algum filme antigo de hacker, um sistema em DOS é mais ou menos isso. Toda a interface é manipulada por teclado. Não existe cursor de mouse. Tudo que há é um fundo azulado ou preto com letras brancas. É tão bonito, cara. Cara, o que eu achei mais bonito é que isso daqui foi praticamente um lanche, são como carros. Assim, gerentes de banco são como filmes antigos de hacker. Os dois usam DOS. Definitivamente, eu não estava esperando me deparar com isso. Questionei Princesa Peach novamente. Olha, vou ser sincero contigo. Eu não sei exatamente o que é esse programa que vocês estão utilizando aqui. Você poderia me explicar e mostrar o que estão tentando fazer? Então, esse é o software que controla toda a verba municipal de saúde do município. O município de São Leopoldo, galera, não é tão grande assim. Porra, é grande, caramba! São Leopoldo é a nona maior cidade do Rio Grande do Sul, com 234.947 habitantes. Porra, são três mococas! Só é menor que Novo Hamburgo, Viamão, Gravataí, Santa Maria, Pelotas, Canoas, Caxias do Sul e Porto Alegre. e é maior que Rio Grande, Alvorada, Passo Fundo, Sapucaia do Sul, Santa Cruz do Sul, Cachoeirinha, Uruguaiana, Bagé, Bento Gonçalves, Erechim, Guaíba, Ijuí, Esteio, Lajeado, Cachoeira do Sul, Sapiranga, Santana do Livramento. Por favor, são 500 municípios. Pare, por favor. Alegrete, Santa Rosa e Farroupilha. O Guga tá fazendo mais pelo turismo no Rio Grande do Sul do que todos os governos que já passaram por lá. Eu acho que a gente devia fazer um podcast que se chamasse RSRSRSCast. Aí iam achar que era risos, mas era só sobre os municípios do Rio Grande do Sul. Ok. A gente faz os lançamentos aqui e no final da semana nós fazemos um backup nesse disquete. Vocês fazem apenas um backup semanal? Perguntei abismado com tamanho e responsabilidade. Sim, respondeu Princesa Peach. E em disquetes? Não, é só um disquete mesmo. Esse aí, ó. Que mais? Ai, meu Deus do céu, não tô passando mal. Tem escrito assim, BKP, né? B-E-C-A-P-E. É. Não mexer. É, backup, aí entre parênteses, saúde, porque tem um outro que é o da educação, pra não confundir os dois, né? Não satisfeita, ela continuou. Então, no final do mês, a gente envia esse disquete para o órgão estadual para a aprovação da verba no mês seguinte. Só que agora não estamos conseguindo salvar. Bom, respondi pensativo. Como esse é um caso bem específico, o mais recomendado nesse caso é eu recolher esse computador e dar uma investigada mais a fundo. No nosso laboratório vai ser mais seguro mexer em uma máquina tão importante, porque podemos fazer um backup completo. Princesa Peach ficou estranhamente irritada. Não, não, não. É o bordão dela. Não, não, não. É. Daqui essa máquina não sai. Temos que enviar esse disquete até amanhã. Caso contrário, o município ficará sem verba para a saúde no mês que vem. Que beleza. Um disquete! Foi nesse momento que quase tive o piripaque do Chaves. Ali estava eu, um jovem de 16 anos, com todos os sonhos que um adolescente podia ter. Até alguns minutos atrás, contando com o fim do expediente para poder ir para casa jogar computador, e na expectativa pelo fim de semana, onde iria tentar a sorte na noite leopoldense. Agora, com a responsabilidade de toda a verba municipal da cidade sobre os meus ombros. Ai, a responsabilidade, caralho. Pensei nos enfermos em seus leitos de hospital, nas mães desamparadas nos postos de saúde, nas crianças que estavam por nascer, nos profissionais de saúde que tanto sofrem em suas jornadas exaustivas. Esse turbilhão de pensamentos passou diante dos meus olhos e naquele momento eu decidi ser presidente. Não, eu resolvi agir como um adulto e não mais como um mero estagiário. Amaldiçoei mentalmente Kratos e Lara Croft por causa do telefone sem fio maluco deles, matei a responsabilidade no peito e disse, deixa comigo, enquanto estralava os dedos. Caraca, ele nunca aí, tinha cara. Visto DOS na vida. Porra. E mandou um deixa vomigo, toca pro pai? Foram minutos de terror. A cada instante, descobri mais sobre o funcionamento daquele arcaico sistema, mas o medo de deletar alguma informação vital não deixava me atormentar. Realizei diversos testes, e de fato a rotina de backup do sistema travava nos 80% do processo e a mensagem de erro era bem genérica, não dava muitas informações extras. Fiz tudo o que estava nos protocolos, na verdade não devia nem ter mensagem de erro, só um barulho do disquete, assim, né? Será que ele tá tentando me dizer alguma coisa? Fiz tudo o que estava nos protocolos e nada de encontrar uma solução viável que não envolvesse tirar o computador dali. Foi então que pensei no óbvio. Preciso testar outro disquete. Nossa, sim. E de fato foi o que tentei. Fiz Princesa Peach revirar aquela secretaria de cima a baixo à procura de um disquete, até que, passados mais uns 30 minutos, finalmente encontraram um. Cara, tomara que não tenha sido o backup da educação. Parecia mais antigo que aquele que estávamos utilizando, mas não havia outra alternativa melhor. Eu acho que ela pegou o disquete de Prince of Persia e falou, pode deletar, eu já zerei. Trouxe o disquete de Carmen Sandiego, sabe? Eu tô travada, pode tirar isso daqui. Eu não queria dizer isso, mas o Caio que puxou o assunto, então eu quero dizer que quando eu joguei Where is in the World, Carmen Sandiego, em disquete, eu achei a Carmen Sandiego. E foi um dos melhores momentos de toda a minha vida. Eu lembro, foi mágico. Foi demais. O momento da verdade. Coloquei o disquete recém-encontrado e selecionei a opção de backup. Nessa altura da história, eu já conseguia navegar de olhos vendados por aqueles menus e sabia com uma boa precisão quanto tempo levava para a barra de progresso atingir os 80%. Cerca de 5 minutos, caramba. Foram um momento de angústia. Aquela era a minha última cartada. Eu já havia passado uma hora do meu horário de expediente, mas não importava, pois a saúde municipal estava em jogo.

mas pela cultura do povo, que é bem diferente. No começo, você acha que todo mundo odeia você, mas na verdade, é só o jeito deles que é mais formal com estranhos mesmo. Eu já me considero meio gaúcho, meio cearense, o que me faz um bicho muito estranho. É tipo Jardel. Bom, tipo Jardel. Trabalho numa grande empresa de mídia daqui. Hoje eu trabalho com reportagens em texto, mas durante muito tempo trabalhei com vídeo. E a vida do jornalista de vídeo, rapazes? Ela não é fácil. Você tem que fazer algo informativo, mas também interessante, o que nos leva a montar, entre aspas, muitas das situações que filmamos. Se vamos mostrar a vida de um trabalhador pegando ônibus para trabalhar, precisamos arranjar um trabalhador. Não pode ser ator, senão seria fake. Fazer ele pegar um ônibus fora do horário de trabalho, senão ele iria se atrasar, e filmar tudo isso como se fosse de verdade. É o pior de dois mundos, eu acho. Pior que rola essas coisas mesmo. Sim. Bom, eu tive que fazer exatamente isso. E convenci um amigo meu... mudei o nome dele. A gente vai dar um nome pra ele, peraí. Billy. Billy. Billy. Billy. É o melhor, depois em bonha. E convenci um amigo segue meu... ali, é muito rir. E convenci um amigo meu, Billy, amigo da Sega Lee, a ser o protagonista da coisa. Era uma reportagem sobre como havia ônibus novinhos parados na garagem e quanto o trabalhador se espremia nos que estavam disponíveis. A gente teve a ideia de ir primeiro na garagem filmar os ônibus vazios, o que seria mais fácil, e depois filmávamos o ônibus ali mesmo. Fizemos as imagens dos carros vazios e fomos para o ponto de ônibus. O problema é que como o ponto é perto da garagem, ele vem vazio, né? Opa. A gente não tinha se tocado disso. Caraca. Olha o aperto que o trabalhador está passando. Mostra o cara sentado de perna cruzada, né? Tocando... Então, ao invés de conseguir fazer imagens de gente apertada, filmamos o Billy fingindo que andava de skate, sem skate, dentro do ônibus e fazendo manobras nos bancos. Olha o aperto do trabalhador. O cara pulando no banco. Achei que tomaríamos uma bronca do motorista e do cobrador, mas eles estavam achando engraçado. E como estávamos filmando, viram que não era só uma baderna. Em parte também porque a gente não se identificou. Como as empresas de ônibus porto-alegrense e os sindicatos dos trabalhadores delas não gostam muito da imprensa, era assim que a gente estava disfarçado. Resolvemos esperar o ônibus completar a rota dele, para ele lotar em algum ponto e podemos fazer as imagens que queríamos. Então ficamos ali, conversando com o cobrador. Ele perguntou se a gente era estudante, a gente disse que sim e ficamos falando sobre futebol. Já estávamos no meio do caminho quando a gente percebeu que o ônibus não ia lotar. Só aí a gente percebeu que, para pegar um momento de folga do Billy, a gente pegou também um momento que não tem muito movimento no trânsito. Eu ia ter que pedir para as pessoas ajudarem. Você nunca imagina. Não. Imagina chegar pra pessoas estranhas. Faz um favor aqui, entra nesse ônibus. Pior do que ter que fazer isso é ser uma dessas pessoas. Você nunca imagina que trabalhando numa das empresas mais conhecidas da cidade e sem poder se identificar, você vai ser o mendigo do ônibus. Aquele que vai na frente e começa a pedir ajuda. Fui lá e fiz o meu discurso. Olá, amigos. Peço um pouco da atenção de vocês. Sou um estudante de jornalismo e estamos fazendo aqui uma matéria sobre a superlotação do ônibus. No horário de trabalho. Mas no horário de trabalho a gente está na aula e não pode faltar. Então queria pedir a ajuda de vocês para se espremer com a gente ali na porta de trás. Para que a gente possa mostrar no vídeo a verdadeira situação do trabalhador quando ele vai para o trabalho. Vai ajudar muito a gente a tirar uma boa nota e mostrar a real situação do trabalhador na vida real. Obrigado a todo mundo que ajudar, Deus abençoe a todos e desculpem o incômodo. Eu sei que parece bastante óbvio agora, mas na hora a gente ficou surpreso de ver que não funcionou. As pessoas ficaram fingindo que não me ouviam. Algumas pessoas ficaram com medo. Eu fui pro fundo do ônibus ouvindo a música do Chaves na minha cabeça. E acho que, por pena, uma turma de adolescentes veio ajudar. Então estávamos eu, meu cinegrafista e o Billy, junto com três adolescentes desconhecidos, tentando se espremer nas barras do ônibus, perto da porta de trás. Com o Billy falando pra câmera que era horrível, tentando fazer parecer que ele estava ali há horas. Mas não ficou bom. Obviamente, né? Horrível. Como que você fica espremido com três pessoas? Eu resolvi ligar pro meu chefe para ver se ele me autorizava a oferecer dinheiro para as pessoas. Aproveitei para falar bem alto, porque queria mostrar para aquelas pessoas ali que eu realmente só estava fazendo um vídeo e não queria roubar ninguém. E também queria mostrar que ia ter dinheiro na parada, e que eles é que iam sair perdendo de não me ajudar. O cinegrafista e o Lily me olhavam com aquela cara de assustados, e só aí percebi que estraguei nosso disfarce. Por sorte, eu não falei o nome da empresa, o que não arruinou por completo a situação. Mas agora todo mundo no ônibus realmente não gostava da gente. Enquanto todo mundo olhava feio, meu chefe no telefone teve uma ideia brilhante. Ele me falou que ia mandar um colega que estava com um grupo de estudantes perto dali entrar no ônibus. Na hora eu não entendi nada, mas o que aconteceu foi que um repórter da nossa equipe estava dando uma palestra em uma universidade ali perto. A palestra já tinha acabado e ele tinha avisado o chefe que tinha um grupo grande de alunos em volta dele fazendo perguntas e tudo mais. E ele tinha pedido autorização para ficar lá mais um tempo para atender todo mundo. O chefe ligou para ele e pediu para ele oferecer para os alunos acompanharem ele para entrar no ônibus e ver uma matéria de verdade sendo feita. Por incrível que pareça, ele topou, e os alunos toparam. Só que isso levou umas 15 paradas, e nesse meio tempo a gente já foi sofrendo a reprovação de quem estava no ônibus, que já odiava a gente mal sabendo que íamos lotar o ônibus deles de propósito. Em algum momento, o cobrador me perguntou: "Ei, tu não falou que era estudante?" Eu tentei inventar uma desculpa que sim, mas tinha um emprego e estava tentando pedir ajuda do chefe. Enfim, a gente se segurou como pôde, olhar feio não mata ninguém. Mais de uma hora depois, chegamos no ponto de encontro combinado. Começa a entrar um monte de estudantes no ônibus. Um pequeno caos começa a se formar. Um dos estudantes tenta pagar a passagem de todos eles com uma nota de 50. O cobrador reclama. O ônibus não sai do ponto. Cobrador e motorista começam a discutir com alguém do lado de fora do ônibus, falando que não vão autorizar a entrada deles. E de repente, entram no ônibus meu colega e o cinegrafista, totalmente uniformizados e com a câmera profissional gigante na mão. Cara, parece filme dos anos 80, né? Que a coisa vai escalando, assim. É, e aí no final entrou o Didi com o extintor de incêndio e espantou todo mundo. Era só ter desistido, cara. Tipo, não faz a matéria, faz depois. É. Desencana desse ônibus, sabe? Entra em outro. Uma baderna total se formou. Cobrador e motorista queriam se recusar a deixá-los entrar e andar com o ônibus, mas boa parte dos alunos já tinha entrado. O povo que estava contra a gente, ao saber a empresa que a gente trabalhava, se virou a favor com a oportunidade de aparecer na TV e começou a gritar pro motorista para ele deixar a gente seguir. Ah, olha o plot twist. É, os alunos gritavam liberdade de expressão e coisas do tipo. Ficou tenso. O motorista não sabia o que fazer, voltou pro assento dele, mas não moveu o ônibus. Pessoas começaram a gritar que iam se atrasar. Eu, meu cinegrafista e o Billy, na hora, resolvemos aproveitar a confusão, gritaria e filmar a nossa parte. Ele fala meu cinegrafista, mas a gente podia chamar o cinegrafista de Cegali, né? Cegali, é. É um ótimo nome pra cinegrafista, inclusive. Eu, Cegali e o Billy, na hora, resolvemos aproveitar a confusão, gritaria e filmar a nossa parte. Que boa ideia. Nos esprememos perto da roleta, onde estava cheio de gente, e o Billy começou a falar para a câmera o texto que tínhamos combinado. Essa é a fala do Billy. É assim todo dia. Às vezes leva mais de uma hora e meia e a gente não consegue nem passar a roleta de tão apertado. Eu ainda gravei o off para a imagem que entraria na sequência. Enquanto isso, dezenas de carros parados nos pátios. Caraca! Feito isso, a gente pediu para a galera deixar disso e descer. Afinal, nosso trabalho ali estava pronto. Eles desceram, meus colegas e os alunos. Só que nós três, nosso plano era completar a volta do ônibus para voltar para a garagem onde o nosso carro estava. Então a gente ficou e fomos o resto da viagem ouvindo sermão do motorista sindicalista falando que a imprensa só atrapalhava a vida deles e tal. Por sorte, parte dos passageiros se virou pro nosso lado. A gente só ficou: "Desculpa aí, é só um trabalho da faculdade." E foi assim até o ponto final. Era só ter descido e pegado outro ônibus. Na pior das hipóteses. Quando chegamos lá, descemos e achamos que o problema tinha acabado. Fomos calmamente para o nosso carro, que tinha o nome da empresa escrito em letras garrafais. E atrás da gente, motorista, cobrador e mais outros trabalhadores da empresa querendo pegar a gente de porrada. Que merda, cara. A gente correu pro carro para tentar sair rápido, mas eles correram também. Foi aí que Cegali brilhou. No carro, a gente tinha umas camisetas promocionais com as cores dos times do Rio Grande. Ele correu, abriu o porta-mala, pegou uma das camisetas e falou: "Quem aí torce pro Inter? E pro Grêmio?" E a galera, na hora, se acalmou, com a perspectiva de camisetas grátis. Levaram para a família, para os filhos, e a gente pôde ir embora em paz. Meu chefe achou as imagens horríveis e a matéria nunca foi pro ar. Jornalista só se fode, cara. Era só não ter feito. É, teria o mesmo efeito, né? Não fazer. É, um dia inteiro na rua fazendo isso, pra nada. Eu vou ler a próxima. Leia. Manda bala. Corrida divertida. Olá, bonitos. Ele tava falando com você, Caio. Meu nome é Samara, a.k.a. Drew Barrymore, bióloga de campo de Botsuana. Ah, lembra da história de Botsuana? Sim. Caraca, sim. Do maluco que ficou loucaço em Botsuana. Ficou bêbado. E aí eles ficavam vendo milhares de cachorros selvagens que eram super raros, mas eles viram centenas. Eu vim aqui, mais uma vez, contar uma história cheia de aventuras e muitas confusões, e o nome dela é Drew Barrymore mesmo. Essa é a história sobre o dia em que eu tomei... Por que, que o nome dela era Drew Barrymore no primeiro? Porque parecia um filme do Adam Sandler. Ah, ok. Essa é a história sobre o dia que eu tomei um gancho no queixo. O ano era 2013. Eu, recém-graduada do curso de Ciências Biológicas, estava fazendo um estágio em um santuário de elefantes na Tailândia. Era um santuário pequeno que recebia cerca de 20 visitantes por dia. Eu era uma das responsáveis por guiar os visitantes e alimentar os 10 elefantes resgatados que viviam no santuário. Ela morou em Botsuana e na Tailândia. É, que beleza. Muito bom. Um dia, acordei mais cedo e estava perto dos animais quando um monge apareceu com sua roupa laranja, cabeça careca e cara serena. É tipo Caio, de laranja. Um moço o acompanhava com uma cesta de frutas. Percebi que ele queria ir alimentar algum dos elefantes, mas ainda era muito cedo. Nenhum dos tratadores residentes estava trabalhando ainda, e só eles podiam mediar essa interação de visitantes com os animais. Percebi que o monge estava indo em direção à lancha. O monge estava loucão indo, né? Tipo, ninguém pode parar o monge. É. Percebi que o monge estava indo em direção a Landuan, uma elefante de 75 anos, cega, que só confiava em algumas pessoas. Fiquei receosa que algo perigoso pudesse acontecer e fui lá tentar me comunicar com os visitantes. O problema é que as regras em relação aos monges são bem restritas na Tailândia. Mulheres não podem falar com eles diretamente, nem tocá-los. Então eu tinha... É tipo um elefante, ele sai andando e você só vai do lado dele. Você não vai poder parar ele. Então eu tinha que conversar com o acompanhante dele, que basicamente me ignorava, e seguia o monge até Landuan. Segui atrás. Quando eles chegaram perto, ela levantou a tromba, sentiu o cheiro da comida e aceitou que eles a alimentassem. Eu fiquei perto só por via das dúvidas. Comecei a conversar com o moço acompanhante sobre essa elefanta e sua história. Eu gostava bastante dela, e ela não dava a mínima pra mim. Aparentemente ninguém dava a mínima pra ela. Caraca, né? Tadinha. Nem o elefante, nem o monge, nem... É, que triste. É, por isso que ela se mudou pra Botsuana. Quando falei isso, encostei na tromba dela. Nesse momento, o monge estava pegando mais um pedaço de fruta na cesta. A Landuan rapidinho percebeu que eu não tinha comida nenhuma, e não era uma das pessoas que ela confiava. Ela resolveu o assunto rapidinho. Me deu um empurrãozinho de leve. Quer dizer, acho que foi leve na perspectiva dela. Pra mim, foi uma porrada das boas. Caraca. Ela mexeu a tromba de baixo pra cima, bateu direto no meu queixo e me fez voar 2 metros. Caralho! Cara, agora sim tá parecendo um filme do Adam Sandler. Mas... É, ele é a Drew Barrymore, né, cara? É isso. O Adam Sandler tá fazendo papel de monge. Soltando peido em algum lugar, sabe? Um monge trapalhão, é. E no final ele se apaixona. Não, eu acho que ele é um detetive que foi pra Tailândia e se disfarçou de monge. Mas ele tá apaixonado por ela. Boa. Não, eu acho que ele é um monge mesmo e eles têm um amor proibido, porque ele é um monge. E ela Boa. Não pode tocar nele. Também. E aí ele resolve largar o monastério pra ficar com ela. Ou ele é um jogador de beisebol que resolveu virar um monge. Mas ele de vez em quando fica puto e tenta bater nos outros com um taco. E aí ele resolve voltar pro beisebol depois de um elefante ensinar ele a bater melhor com um taco. Isso, boa. Aí perfeito, ele, perfeito. Ele faz o jeito do elefante. Isso. Inclusive, o jeito do elefante é um ótimo nome. Eu só sei que a gente vai ganhar muito dinheiro quando esse filme finalmente sair, porque é questão de tempo, né? E a gente provar Sim. que esse podcast existia antes. Caí de bunda no chão, meus óculos saíram voando e o monge mais o acompanhante ficaram me olhando esbasbacados. Gostei da palavra esbasbacados. Claro que, além disso, bem nessa hora, 3 dos treinadores locais estavam descendo para aquela área e viram a cena toda acontecer. Enquanto eles riam da minha cara, eu recolhi meus óculos e dignidade do chão e tentei fingir que aquilo era normal. Apesar do susto, fiquei aliviada porque a Landuan me deu apenas um pequeno aviso e parou por aí. Poderia ter sido pior. Ela podia ter pisado em você, por exemplo. Sim. E aí já era. É, ela poderia ter... Podia ter pego o taco de beisebol do Adam Sandler dado em você. Isso, poderia ter pego sua cabeça com um amendoim e comido. Nossa. No fim das contas, curti a experiência, porque eu nem sabia que era capaz de tomar um gancho desse e ficar acordado. É, quem não pode ver o lado bom disso? Além da descoberta, ganhei um queixo ralado pela tromba e um pescoço que travou totalmente no dia seguinte por causa do impacto. Ainda bem que na Tailândia as massagens são baratas, então rapidinho uma moça resolveu meu problema. Isso sim é o que eu chamo de final feliz. É isso aí, cuidado com elefantes, e se quiserem visitar um local assim, pesquisem direitinho antes pra garantir que estão indo numa organização que trata os animais eticamente. Até a próxima. Cara, eu nunca vou em zoológico, essas coisas, eu acho... Eu fico meio deprê com bicho preso. Eu não acho maneiro. É, eu acho maneiro. É, eu ficava até saber, sabe? Tipo, tem uma moça que trabalha em zoológico que ela fez uma dessas threads de Twitter e tal, quando o pessoal tava falando, falando curiosidades sobre a própria profissão e tudo mais. E ela falou que a maioria dos bichos que tem no zoológico, pelo menos o de São Paulo, que é onde ela trabalhava, eram bichos resgatados. É. Então eles faziam um trabalho de socialização, e se ele não pudesse voltar pra selva ou, sei lá, pro seu habitat natural, né? Afinal de contas, ele viveu tanto tempo preso que talvez ele, né, pudesse ser prejudicado se ele fosse solto, aí sim ele fica no zoológico. É, mas mesmo assim eu não acho maneiro. Dos males o menor, eu pensei. É, verdade. Caio, conduza essa equipe até o final da corrida com o volante na ponta dos dedos. Muito bom. Tô passando aqui o meu crachá na catraca pra poder ir embora, hein? A última história se chama Meninos e Meninas. Berido. Olá, galerinha. Olá, galerinha do GoiaCast. Meu nome é... Mas troquem, por favor, já que a narrativa é sobre uma situação que não é safe for work. Aí. Tá, começamos bem. Então, qual que vai ser o nome dela? Que nome que a gente vai dar pra ela? Eu voto em Pararatimbu. Pô, é isso? Ok. Vamos lá. Essa história se passa em 2015. Entrei em uma empresa com várias unidades em todo o Rio de Janeiro. E também... Nossa. O que mais aconteceu em 2015? Já faz tanto tempo. Já faz 4 anos. É mesmo, né? É. Bom, em 2013... O que aconteceu é que foi lançado o filme Elefantes Também Podem Esquecer. Não é 2013, cara, 2015. Ah, em 2015 completaram 2 anos em que foi lançado o filme Elefantes Também Podem Esquecer. Ok, lembrei. Lembrou, né? Todo mundo comemorou, verdade. Exato. Isso. Teve reportagem no jornal Hoje. A Sandra Lemberg, né? 2 anos do lançamento de... Especial você no vídeo show. Você achou que a gente ia esquecer? Não, porque somos iguais os elefantes que nunca esquecem. Continuando. Entrei em uma empresa com várias unidades em todo o Rio de Janeiro e também em Niterói. Isso facilitava o contato com pessoas diferentes, já que rodávamos pela cidade. A galera da sexta-feira era muito gente boa e divertida. E uns 2 meses depois da minha entrada, resolvemos sair após o expediente. Fomos beber em uma famosa praça cheia de bares em Niterói. Nossas idades variavam de 21 a 29 anos. É aqui que entram os nomes dos personagens. E, desculpe por isso, todos são muito importantes para a história. Estou abrindo meu bloco de notas! Aí. Lá estavam... Rataplan. Rataplan, um cara lindo, loiro, de olhos azuis e assumidamente gay. Próximo. Splash. Ok. Splash, que tinha o mesmo tempo de empresa que eu, cabelos pretos, sorriso encantador e, na época, se declarava bi. Próximo. Smack. Caraca. Smack, um menino zona sul, um tanto fresco e o mais novo de nós. Próximo. Sepúlveda. Que? Sepúlveda. Sepúlveda. Caraca. Sepúlveda, o cara mais velho, meio estranho e um tanto manipulador e cheio de ideias doidas na cabeça. A menina que estava ficando com o Sepúlveda... Sepúlveda. Caraca, isso vai ser incrível, viu? Não lembro o nome dela. Que nome a gente vai dar para a menina que estava ficando com o Sepúlveda? Pimpolha. Pimpolha. Parabéns, Rafael, pela aula que você teve na escola de palhaços. Sock. O próximo pode ser Sock. Sock. Sock. Um weirdo total e... Must. Must. Ok. É o palhaço indie. É o palhaço hipster. Must. Bem de humanas. E eu. Não. Peraí. Faz uma releitura aí, um... Ok. Vamos rememorar todos os nomes dos personagens dessa bela história? Vamos lá, gente. Oh, que alegria. Todo mundo, hein? Comigo. Lá estavam Rataplan, Splash, Smack, Sepúlveda, Pimpolha, Sock e Must. E Pararatimbum, que é a protagonista. Ok. Meu Deus. Começamos a beber e, é claro, após umas boas doses do suco de cevada, o assunto acabou chegando em sexo. Comentamos de nossas experiências, nossos encontros, desencontros, safadezas e, até mesmo, das nossas vergonhas e fantasias. Até aí, tudo bem, não é? Quem nunca? A coisa começou a ficar estranha quando passamos a falar sobre nudes. Foi aí que o Baidu, o manhoso fake, o bode de três patas, nos tentou a primeira vez. Sepúlveda comentou que seria engraçado ter um grupo de WhatsApp de nudes. Claro. Vejam bem, todos estavam bem alegrinhos por causa da bebida. E criamos um na hora. Nesse primeiro momento, tudo era só brincadeira. Não pensávamos de fato em mandar nudes. Apenas em criar um grupo unindo a galera de sexta-feira. Entretanto, bebida entra, bebida sai, o negócio começou a ficar sério. Smack, o mais novo, mandou uma foto de seu Malaquias no grupo. É legal que o pênis dele também tem nome de palhaço. Must também quis mandar uma foto e fuçou no celular uma imagem de seus peitos. Must, guardem o palhaço, essa informação. Must, o palhaço hipster. Exato. Guardem essa informação, porque o grupo vai ter profunda relevância no final da história. Nisso, já era 2 da matina e os bares estavam fechando. Rataplan sugeriu de terminarmos de beber na casa dele, pois lá havia vodka e era bem perto de onde estávamos. Fomos. Chegando lá, continuamos a beber e, em vez de cerveja, a pedida era vodka com refrigerante de limão. Foi uma péssima ideia, obviamente, já que não tinha uma única alma sóbria naquela casa. Apesar de não sermos mais adolescentes, nos conhecíamos há pouco tempo e resolvemos brincar de verdade ou consequência. Essa foi a segunda tentação do Coisa Ruim, filhote de Cruz Credo, amigo da onça. A partir daí, lembro de alguns flashes e, junto, informações dos outros personagens para reconstruir fielmente essa saga. Peraí, rapidão. Por que isso é uma história de trabalho, cara? Isso é uma história de suruba. Porque ela tá saindo pra beber com os colegas de trabalho. Porra, Rafael. Ah, eu falei que eu passei o crachá antes de começar a história. É. Tá liberado. Cara, tem uma história de elefante, uma história de ônibus. Mas era o trabalho deles. Isso aqui é assim, estávamos saindo do trabalho, opa, qualificou na história de trabalho. É uma putaria com o pessoal do trabalho, cara. Como que isso não qualifica como trabalho? Inclusive, eu acho que se um deles pegasse uma gonorreia, ele ainda tinha chance de qualificar isso como acidente de trabalho. Sim. Dinâmica de grupo. Alguém desafiou todo mundo a tirar a parte de cima da roupa. As três meninas levaram desvantagem nessa, já que o mundo sexualiza somente os peitos femininos. Entretanto, não ligamos muito pra isso. Então estávamos lá, jogando verdade a consequência, só de calça. O próximo desafio envolvia beijar todo mundo da sala, e foi o que aconteceu. Todos os personagens passaram beijando de boca em boca. Smack, nesse momento, começou a se sentir um pouco desconfortável com a comoção. Menino leite com pera, nunca tinha visto algo assim nas festas com seus amigos. Os outros também não tinham visto, mas isso não vem ao caso agora. Menino leite com pera. Coitado do cara. Coitado do cara. Nunca viu uma parada bizarra. E um monte de gente bêbada? Coisa mais normal. Poxa, isso aí é terça-feira, gente. Ninguém lembra todos os detalhes depois disso, apenas que, de uma hora pra outra, decidimos ir dormir. Calma, isso não é uma história como a do ouvinte com a australiana. Rataplan foi dormir com um Splash em seu quarto e o resto estendeu colchões na sala. Smack deitou no sofá. As três meninas, Sepúlveda e Sock, ficaram no chão. Eu fiquei no meio e lembro de olhar para o lado esquerdo e ver Must e Sock se atracando sem pudor. Então olhei para o lado direito e vi Sepúlveda e sua ficante, no caso, a Pimpolha. Também se agarrando. Também se agarrando sem pudor. Smack dormia ou fingia dormir. Foi quando Sepúlveda olhou pra mim e disse: quer participar? Eu já estava ali, não é mesmo? Por que dizer não? O Derruba Arnaldo, Schopenhauer, Pipoca Murcha, murmurou no meu ouvido. Diz que sim, e foi o que eu fiz. Participei do meu primeiro homenagem, com Sepúlveda e Pimpolha. No que depois descobri ter sido o primeiro e último encontro deles. Vocês podem pensar, poxa, ninguém se deu o trabalho de acordar o menino Smack pra participar da festa? Olha, até tentamos chamar. Sepúlveda diz que eu e Pimpolha ficávamos cutucando Smack para participar e ele não quis. Quando acordei no dia seguinte, estava sozinha na sala. Smack foi o primeiro a ir embora. Splash ainda estava no apartamento e voltamos juntos para o Rio de Janeiro, comentando o quanto aquela noite havia sido louca demais. Ainda mais para nós dois, os mais novos da empresa. Viu? Empresa. Ah, ok. Ficamos com medo da repercussão, obviamente. E ainda vi o grupo de WhatsApp para nos lembrar o que tinha acontecido. Ninguém teve coragem de mandar mais nada lá. E, igualmente, ninguém teve coragem de sair do grupo, pois poderia ser visto como uma forma de traição do segredo da noite. Segunda-feira eu fui trabalhar. Segredo da noite, nome do capeta é meu. Droga. Segredo da noite. Segredo da noite parece tipo o nome de perfume barato. Segunda-feira fui trabalhar em uma das unidades do Rio de Janeiro. Incrivelmente, nessa unidade também trabalhavam Rataplan, Splash e Smack. Quando chegamos na sala, os quatro se olharam com a vergonha na cara. Afinal, passamos por essa noite completamente louca, sem nem nos conhecermos direito. No meio do dia, Smack me chamou pra fora da sala pra dar uma palavrinha. Fui, com medo do que me esperava. Ao fechar a porta da sala, ele diz: Pararatimbum, me desculpe por ter dormido. Eu queria... Meu Deus do céu. Ah, imagino, cara. Pararatimbum, me desculpe por ter dormido. Exato. Não, e o melhor é que a frase continua. Eu queria ter transado com você, mas fiquei com vergonha, porque nunca tinha visto algo como aquilo. Eu, sem graça, respondi: que isso, imagina, sem problema. Vamos esquecer disso, tá tudo certo. Que conversa legal, né, de se ter o bebedouro. Né? Sim. Obviamente, nunca esquecemos. Muitas pessoas dessa história já saíram da empresa, mas a história virou uma lenda urbana entre os funcionários que ficaram mais próximos de nós. Rataplan, Splash e eu ainda estamos lá, firmes e fortes. Até acharam um emprego que paga melhor, mas que, sem dúvida, não vai nos proporcionar uma noite assim. Observação! Lembra do grupo de WhatsApp que eu disse ser importante para o final da história? 2 meses depois da noite maluca, às 5 da manhã, recebemos uma mensagem do Malaquias, do Irdo do Sock, com a legenda: só tive coragem de mandar agora. E é claro que depois disso, todos os personagens, um a um, foram saindo do grupo sem responder ao amiguinho. Beijos, galera. Obrigada por fazerem o melhor podcast do mundo. Caramba. Parabéns, viu? Caramba. Agora você vai sofrer, Rafael, com a galera tentando disfarçar os temas aí. Porque pessoal de escola, deixa eu mandar uma suruba aqui na época que eu, dizendo que um dia eu frequentei a escola. Estávamos indo para o puteiro, aí passamos em frente a uma escola. Pronto. Essa é em movimento. Cara, eu não aceito qualquer tema. Eu quis dizer com isso que o mundo do trabalho é diverso e surpreendente. Foi bom mesmo, tem razão. É isso? É isso. Adeus. Falou. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com edição e participação do Caio Corraine, que tá aqui nesse encerramento. Diga tchau, Caio. Tchau, Caio. E participação também do Rafael Mafra. Quer saber mais sobre esse episódio e outros episódios do GugaCast, sobre todas essas piadas internas, todas as referências, todos os jogos, o camiseta, não sei o quê? Visita o nosso wiki, wiki.gugacast.com. Lá tem todas as informações. Segue a gente nas mídias sociais. Até a próxima. Adeus.